Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Musicália. Hoje, na Rádio Antena Web, falamos de Lara Fabian, a menina que nasceu em Kerbet em 1970, a 9 de janeiro, na Bélgica. Mais tarde, ela acabaria por adquirir a nacionalidade canadiana, mas até ao Festival de Eurovisão em 1988, Lara Fabian era uma belga incontestável. O seu nascer para a música surgiu em 1978, quando Lara Fabian contava apenas 8 anos de idade. Mas o florir verdadeiro só surgiu realmente aos 16 anos, quando gravou o seu primeiro tema, que infelizmente não temos aqui para trazer connosco. Mas um dia destes, quem sabe até já amanhã, lhe faça uma pequena surpresa e lhe traga esta relíquia da música. Mas há um outro que temos e que catapultou Lara Fabian para um verdadeiro sucesso musical. Foi a sua participação no Festival da Eurovisão, pelo Luxemburgo, em 1988. Aliás, naquele ano, duas jovens cantoras despontavam para a música. É verdade que uma já andava neste mundo há 7 anos, neste mundo da música, claro está. Estou a falar de Céline Dion, que participava com Ne Parti Pas Sans Moi, pela Suíça. Engraçado que também esta cantora, esta era mesmo canadiana, nasceu no Quebec. Mas Lara Fabian estava apenas a surgir para o mundo da música naquela altura. Participou pelo Luxemburgo e se uma ganhou, a outra ficou em quarto lugar. Estou-me a referir naturalmente a Lara Fabian, que ficou em quarto lugar pela Luxemburgo, então em 1988. Mas foram muitos os sucessos que então se seguiram. Lara Fabian, que era uma estudante de Direito, deixou os estudos para se dedicar de corpo e alma à música. E podemos dizer com certeza que valeu a pena. Em 1991 lançou o seu primeiro álbum, Lara, do qual se extraem o tema Tu qui penses à l'amour e Le jour où tu partiras. São estes os três primeiros temas que vamos escutar da cantora. O primeiro, como disse então, chama-se Croire e é o tema que participou no Festival da Eurovisão em 1988 pelo Luxemburgo. São então estes os três primeiros temas que abrem as portas de mais um Musicália. Comme le cri d'un violon. Garcia no Web, uma porta para o mundo através da música. Carpe diem, pu e Lara Fabian. Chegamos ao álbum de 1999, em que a cantora se estreou a cantar em inglês. Bastante poliglota esta menina agora canadiana. Na verdade, ela já cantou em várias línguas, inclusive o português do Brasil, mas é português. Francês, alemão, italiano, espanhol, inglês e até hebraico ela já cantou. Em 1999, Lara Fabian, que lançava o seu quarto trabalho, alcançava um sucesso até então inédito para ela. Era o mercado norte-americano e o inglês, com temas como I Will Love Again e Love by Grace. Antes lançou sucessos como os que vamos ouvir, Tout e La Différence, do álbum Pure de 1996. Je garde l'espoir fou qu'un jour on retient. Então, os temas que lhe falei, Love by Grace e I Will Love Again. Love by Grace, que teve inclusive uma versão brasileira, já que a cantora acabou por fazer parte da banda sonora de uma telenovela brasileira que foi transmitida pela Rede Globo, Laços de Família. Ela era, ou a sua música, era a música de fundo quando entrava a personagem Camila, que lutava contra a leucemia. Daí nasceu Meu Grande Amor, a versão brasileira de a versão brasileira de um outro tema que não vamos ouvir hoje aqui, mas que faz parte do álbum Lara Fabian de 1999. Vamos escutar Love by Grace e I Will Love Again, duas músicas que foram lançadas também nesse trabalho. De longe, aquilo que maior sucesso alcançou à escala planetária. Oh, my heart is breaking now. will never tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for me. So if all this talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? If it gets me through this night, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love again, even if it takes a lifetime to get over you. Heaven only knows if I'm true to myself. Chegamos ao final da nossa emissão. É impossível falar da carreira de Lara Fabian com calma e com tempo em 30 minutos. Ilustrando ainda por cima com música, fica mais complicado. Lamentamos apenas, e muito sinceramente, lamentamos o facto de não ter connosco a música que ela gravou em 1986, mas a Rádio Antena Web já está a proceder a tudo, já está a efetuar todos os procedimentos possíveis para termos em mãos essa música. Vamos, todavia, terminar com uma outra. A versão inglesa de Jake Wanker, lançada no álbum Wonderful Life, de 2004. Lara Fabian, que lançou ainda mais alguns trabalhos, quer antes, quer depois, e alguns deles gravados ao vivo. Destacamos apenas o álbum Nu, lançado em 2001 e que também fez muito sucesso. Foi o sucessor de Lara Fabian em 1999 e talvez por isso tenha alcançado um sucesso não tão grande, mas muito próximo do seu antecessor. Nu foi lançado então, como disse, em 2001, incluía temas como Immortel, Toi mon autre e J'y crois encore. A versão que vamos ouvir do álbum Wonderful Life de 2004 é a versão inglesa desse mesmo tema. O musical está de volta amanhã às 20h30 e promete trazer-lhe grandes músicas que, apesar de não serem conhecidas, são de artistas de renome e talvez por isso tenham igualmente tanta qualidade ou até mais do que alguns singles que já foram lançados. Fique bem, já a seguir, Júnior Santos traz-te mais um Noite Entre Todos. Até amanhã. Thank you. My heart has finally chosen to beat a beat faster again. Now that I feel the awakening, I don't look back anymore. I am mysteriously standing on the good side of my soul. All I recall is a moment, sadness is fading away. It is for passion I've fallen, but no one back on my feet again. I wanna rewrite the story, not even what seemed insane. How could I ever feel sorry for being stronger than I am? It's nothing but the rain.